E a Fiesp está mudando também, né? Porque tinha uma época que a Fiesp fazia uma defesa mais explícita. O cara, ele é investidor, né? É Ele é isso. rentista. Tesouraria dessas empresas que está dominando. É, mas quando você pega o próprio Scarf lá, ele não tem empresa mais, né? Não tem emprego. Não. Tanto que o seminário que deu mais repercussão lá foi o seminário de repatriação de recursos. Ali é. E ele é muito personalista, né? É, fica aí. Eu ia lá na Fiesp, eu fui consultor da Fiesp, na época do. Ele até escreve aqui, o Roberto. Que o Roberto, ele batia no tema do câmbio de Parou uma também. forma. Pois Ele parou é. também, né? Ele se afastou da Fiesp. Ah, você passou É, não é também? mais diretor. Ah, não? Agora tá na AEB. Ah, tá. A Fiesp, ele até fez coisas interessantes, criou aqueles vários conselhos lá Mas. Mas o negócio dele, tentou usar o peso da Fiesp para fazer jogadas aí com a Secretaria de Aviação Civil. É picareta mesmo, É picareta. né? Valendo aí? Não, deixa aberto assim. O apartamento aqui favorece a filmagem, né? Muita luz Aliás, entrando. eu só pensar se não seria o caso de pegar. É que a iluminação fica contra a lente, não. Mas pegar aquele cenário lá, viu? O fundo, a varanda. Ah, puta, olha, dá uma baita. Eu não consigo vencer isso ainda por causa da luz contra. Dá luz contra, né? Dá pra gente mudar alguns lugares de entrevista, viu, chefe? Bom, a gente tá pronto. Olha. O Pedro Rossi é um jovem economista, professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp, e há alguns anos ele vem se dedicando à questão do câmbio, mas não ficando apenas na questão das discussões teóricas, mas tentando entender o que é o mercado de câmbio no Brasil e no mundo, e especialmente responder à questão: é possível controlar fluxos de câmbio ou não? Ele lançou o livro dele em São Paulo a semana passada, e é o nosso entrevistado aí. Pedro, fala um pouquinho do seu livro, a maneira como você começou a trabalhar o livro e o enfoque principal. Eu li uma parte do livro aqui, você está bem empenhado em desmistificar temas aí ligados a essa discussão jornalística do câmbio, né? Como é que foi feito esse trabalho? Primeiro, obrigado, Nacife, pela entrevista, pela oportunidade. Bom, o livro começa lá atrás, né? Na minha tese, na minha pesquisa de doutorado, que eu terminei em 2012, e eu procurava entender a formação da taxa de câmbio no Brasil, né? E para entender isso, eu me deparei com uma série de obstáculos e dificuldades. Eu tinha que entender o mercado de derivativos, que é uma coisa que não é fácil de entender. Eu tinha que entender como que funcionava o mercado de câmbio no Brasil, no mercado interbancário, mercado à vista, o mercado futuro de derivativos, e tinha que entender o panorama externo, né? Ou seja, tudo que condiciona a formação da taxa de câmbio que eu trabalho, que é o real dólar, né? Aliás, a taxa de câmbio de um país, ela não existe. Existe a taxa de câmbio de duas moedas, né? Um fenômeno bilateral Ou várias moedas. ou multilateral, né? Então, a taxa de câmbio, a gente fala taxa de câmbio, mas a rigor não existe taxa de câmbio brasileira. Existe a taxa de câmbio real dólar, taxa de Quando o câmbio câmbio. caiu, não. Câmbio Ou caiu, câmbio. real ou dólar. É isso, é a relação, a taxa de câmbio rigorosamente é a relação, é o preço entre duas moedas, né? O preço de troca entre duas moedas. E essa pesquisa resultou na tese de doutorado e depois em uma série de atividades que eu fui fazendo que não ficou restrito à academia, né? Então eu circulei muito, eu fui consultor da Fiesp, para o tema do câmbio, que na época eles estavam interessados nas medidas de regulação dos fluxos de capital. Aliás, eu dei uma sorte enorme, que eu fui escolher um tema, que era o tema do momento, no momento que eu Mas estava. até hoje, acho que nos Até. últimos 20 anos é o tema mais importante Exatamente. da economia. E na época, no pós-crise de 2008, americana, a riqueza das políticas cambiais no mundo todo foi enorme. Inclusive no Brasil, né? O primeiro controle de capital que a gente aplicou foi um pouquinho antes da crise, né? Depois você teve uma O que foi o série de controle? novos Aquele controles, OF? foi o IOF, né? Sobre empréstimo de curto prazo. Depois teve uma série de outros controles que foram sendo aplicados, né? E a discussão foi toda renovada, porque antes você não podia falar nisso, Isso. era um tema Vamos pegar um proibido. dos dogmas aí, não adianta você tentar controlar a taxa de câmbio no Brasil, porque ela é formada lá fora, nos mercados futuros lá fora. É, o que, que você levantou para se contrapor a essa visão de que o mercado explora faz tempo? É, exatamente. É um dogma que tenta ser imposto, né, no debate público, que não adianta a gente mexer nisso como se fosse um dado da natureza. Né? Da natureza do sistema econômico, que a taxa de câmbio se forma a partir do mercado e as interferências do governo só vão atrapalhar. Esse é o dogma. É, e o que o meu trabalho descobriu, na verdade, é que existem ligações entre os mercados e ligações com o mercado externo, né, que fazem da taxa de câmbio controlável, sim. Uhum. É, no fundo, é uma institucionalidade, né? Não tem nada de natural. É uma institucionalidade construída por um processo histórico e que a gente optou em ser assim. Né? Ou seja, se a gente optar diferente, a gente consegue mudar essa institucionalidade, regular melhor, descobrir os canais que estão formando a taxa de câmbio. Né? Então, não tem nada de natural. E quais são os canais que são controláveis aqui pelo Banco Central? Olha, isso é bem interessante, porque quando veio essa onda histórica de política cambial no mundo todo e no Brasil também, parecia que o governo não sabia exatamente onde operar. Né? E o processo foi um tanto de tentativa e erro. Então, colocava um controle de capital aqui, aí via que uma outra conta do balanço de pagamento estava entrando muito dinheiro, aí depois lá tapava aquela conta. Né? Depois montou um conjunto de controle de capital e a taxa de câmbio continuou apreciando. Aí descobriu-se que para conter a apreciação, na verdade, você tinha que controlar outro mercado, que não era o mercado primário, não era um problema de fluxo, era um problema do mercado derivativo. Tá. Né? E aí essa regulação ela foi avançando. Né? E eu acompanhei isso de perto, estava estudando o tema na época, né? E fui, enfim, mapeando esses canais, né? Até o ponto de dizer, olha, se a gente conseguir regular o mercado futuro, o mercado à vista, ou seja, os controles de capitais... O mercado futuro aqui. Aqui no Brasil. E o mercado interbancário, né, você consegue controlar o mercado de câmbio. Né, teve um período que o governo parecia ter achado ali o jeito. Que o mercado não peitava o Banco Central. Né, porque sabia que o Banco Central tinha força. Porque você tinha todos esses controles, essa regulação no mercado. É, e isso tornava os instrumentos típicos de intervenção muito mais potentes, muito mais fortes. O mercado não tinha força para peitar o Banco Central. Que período foi esse? Foi no segundo semestre de 2012. Né? A Dilma, quando entrou, ela reforçou... Porque justamente quando a Selic derruba a Selic e não vem a explosão de ativos aí exatamente, que se previa. Exatamente. É, e a Selic é um elemento fundamental para explicar a volatilidade da moeda brasileira. Porque ela atrai muito capital especulativo. São as operações de carry trade que eu dedico um capítulo aqui no livro para esse tipo de operação. Quer dizer, você no dia do lançamento do seu livro, você falava dessa questão de quando o dólar sobe aqui, sobe muito mais do que em qualquer outro país, e quando cai, cai muito mais. Isso aí está ligado às jogadas de arbitragem, especificamente? Porque sempre que tem apreciação do real aí, você tem um ganho adicional para quem entrou antes da apreciação. Sem dúvida, isso está ligado às operações de carry trade, que são operações específicas de especulação. Né? Eu diferencio aqui no livro a arbitragem e a especulação. A arbitragem é o ganho sem risco de preço. E a especulação você incorre no risco. Ou seja, a especulação eu tomo emprestado lá fora, a uma taxa de juros de zero, de 1, de 2, de 3, e aplico aqui a 14. Então eu vou ganhar o diferencial de juros, mas eu estou sujeito ao risco da variação cambial. Mas com 14,5, né? Mesmo uma baita variação cambial, no mínimo você sai empatado. Exatamente. Né? É por isso que você tem um incentivo para essas operações especulativas. Ou seja, tudo acaba desembocando na Selic. Exatamente. E além disso, né, tem a Selic, que é um fator motivador da especulação, e tem uma institucionalidade que favorece. Né? Ou seja, eu não preciso tomar emprestado num banco lá fora e aplicar aqui em títulos públicos para ganhar diferencial de juros. Eu simplesmente posso fazer uma posição vendida em dólar na BMF. Ou seja, é muito mais fácil. Né? E a BMF, ela não negocia dólar. O mercado futuro de dólar na BMF não tem um dólar circulando. Não são contratos. É o diferencial que é liquidado em real. Então, toda a legislação do mercado à vista, para contratos de câmbio, etc., não se aplica no caso do mercado futuro. Então, é uma brecha regulatória. Se está aqui, é só se regular. Pois é. Pode regular, falta vontade política. Sim. Né? Mas, é, de fato, a gente pode regular. Dá em grandes números como que é essa operação no futuro de dólar. Digamos, hoje o dólar está 3,40. Eu quero fazer uma aplicação em Selic por um ano aí, quero me precaver contra uma eventual apreciação aqui do real. Como é que você faz essa linkagem com o mercado futuro de dólares? O mercado futuro, em tese, se eu quero me precaver, eu vou fazer um hedge. Então, o mercado futuro, ele tem essa característica. A gente não tem que estigmatizar o mercado. O mercado, ele é importante. Sim. Inclusive, eu conversei com muitos operadores de câmbio de grandes empresas que precisam do hedge cambial e é muito importante. Então, eu posso no mercado futuro, como que você falou, o dólar está 3,40, eu vou fazer um hedge de uma operação que eu vou receber lá e vou comprar dólar futuro, ou vou vender dólar futuro se eu estiver recebendo esse dinheiro. Então, daqui a um ano eu vou receber US$1 bilhão. Não, você trava, então não tem então risco. Então eu trava, então não tem risco, eu estou fazendo um hedge. Agora, o especulador, o que ele faz? Ele não tem operação em real, ele não tem nenhuma relação com a economia brasileira, ele simplesmente vem aqui e vende dólar futuro, vende US$1 bilhão. Se daqui a um ano o dólar tiver R$3, ele ganhou uma nota e mais o diferencial de juros. Que os preços futuros, eles são formados a partir do diferencial de juros também. Né? Tem uma relação de arbitragem entre a vista e futuro. Pequena tabela aí, depois que eu saí lá daquele seu encontro. Se você entra aqui a 3,20, mesmo se você for a 3,40 ou 3,50, a Selic aqui, ela compensa. Ela compensa. Pois é. Isso aqui é a mãe de todas as volatilidades. Exatamente. Né? É isso que atrai o capital especulativo no Brasil. Tá. Vem cá, a questão da regulação, então, se centraria no mercado futuro de câmbio aqui? Eu acho que é fundamental. É o ponto mais fundamental, que, digamos, a característica particular da economia brasileira, do mercado de câmbio, é uma simetria muito forte de liquidez entre mercado futuro e mercado à vista. O mercado futuro negocia 3 a 5 vezes mais do que o mercado à vista. Então, é a referência de preço para o mercado, é onde se forma a taxa de câmbio, de fato, e é onde o olhar regulatório tem que atentar em primeiro lugar. Então, nós estamos falando aqui, o que você está colocando aí é para evitar as grandes oscilações. Exatamente. Mas você tem ferramentas de controle de capitais também, como outros países têm. Tem outras ferramentas, né? Então, são vários canais. Então, quando o problema da política cambial, que está colocado aqui no livro, é você olhar sobre os vários mercados e conseguir regular os vários mercados. Não adianta você olhar para um mercado só, que você pode, a gente pode neutralizar o mercado futuro e a especulação continuar no mercado à vista, ou seja, via fluxos. Isso Mas, pode de qualquer acontecer. Modo, todos os fatores aqui de influência são internos aí. Porque o que se dizia é o seguinte, não adianta você fazer aqui um controle interno, porque você vai ter lá numa bolsa externa aí uma operação swap qualquer que você monte lá fora. Isso é um mito que eu tento desmistificar. Por quê? Vamos dizer que um banco americano vende para o cliente um ativo em real com a rentabilidade de juros em real. Então ele vendeu para o cliente comprou e ele ficou na posição oposta. Né? Então o cliente está comprado em real e está vendido. Né? Então o que ele faz? Ele vem para a BMF aqui e faz uma posição contrária, ele faz o hedge dele, porque ele não quer ficar comigo. Né? O mercado offshore é muito grande, é muito importante, né? Mas é um mercado que ele é assimétrico. Tem mais posição numa direção do que na outra. Porque se ele se anulasse, o problema ficava lá fora. Tá. Né? Então, mercado ele tem conexão com o mercado. O referencial é o valor aqui do dólar. Exatamente. Porque, em última instância, a liquidação do real, a formação da taxa de câmbio, ela é aqui. Então, você tem uma curva de real, de juros em real lá fora, mas essa curva ela é afetada por o que acontece aqui. Se você regular tudo aqui, a curva de juros lá vai mudar. Né? Ou seja, você vai alterar o quão barato é você especular com o real no exterior. Pedro, só para entender, quando a gente pega desde 99 lá, você tem uma dinâmica aqui, né? Você vai apreciando o real, daí você estoura aí as contas externas, daí você tem uma os dólares saem correndo daqui, daí você tem uma desvalorização cambial que começa a equilibrar as contas internas, você tem uma inflação que, para ser combatida, aumenta a taxa de juros aqui, volta a criar a mesma dinâmica até chegar à próxima crise cambial. Isso aqui é uma inércia de mercado ou você vê alguma lógica de trabalho articulado dos grandes traders aí? Eu acho que tem um movimento que, no fundo, denuncia que o Brasil não tem toda a autonomia para o desenvolvimento, que é uma dependência dos ciclos de liquidez internacional, né? É como se a turma lá da CEPAL tivesse correta. A gente continua inserido de forma periférica no sistema internacional. Mudou qualitativamente, né? Porque, no fundo, com a globalização financeira, a natureza da dependência mudou. Por um momento, a gente achou que tinha rompido com isso, quando a gente acumulou um monte de reservas. Chegou a lançar títulos em reais lá fora? Pois é, a gente achou, bom, agora não tem mais esse negócio de vulnerabilidade externa. Mentira, tem. E uma das vulnerabilidades é o fato de a gente estar dependente desse ciclo de liquidez, que faz variar a taxa de câmbio, que faz variar o preço de commodities, e, no fundo, impõe restrições para o nosso crescimento. Então, você citou os grandes traders. No meu livro tem um capítulo sobre o mercado de câmbio internacional, e ali mostra que é um mercado extremamente concentrado. Concentrado, é. Você tem dois bancos que negociam 32% das operações de câmbio, que é o Citigroup e o Deutsche Bank. Se você colocar mais o Barclays e o UBS, já tem mais de 50% das operações de câmbio. Os 10 principais bancos negociam 80% do câmbio no mundo, né? Ou seja, é um oligopólio. Claro. Né? Então, a manipulação de moeda, ela é quase que uma regra, né? É claro que a gente não descobre sempre. Os Estados Unidos descobriram agora, recentemente, né? O Departamento de Justiça americano fez uma investigação, e os bancos se declararam culpados e pagaram 2,5 bilhões de dólares. Por conta da manipulação da taxa dólar-euro. E nessa investigação, curioso é que eles falam que eles manipularam a taxa real-dólar. Real-dólar. Falam que manipularam. O que levou o CAD aqui a abrir uma investigação. Né, para averiguar se tem algum problema de concorrência no mercado de câmbio. É evidente que tem. Pô, se tem... E, cara, só para... Essa questão da manutenção das metas inflacionárias também está estritamente ligada a esses ganhos, essa possibilidade de ganhos aí com as variações cambiais aí, né? Porque sem dúvida. Impacta preço, vem os juros, aumenta os juros, você tem o ganho na apreciação do câmbio e nos juros, né? No fundo a gente tem um modelo macro completamente distorcido, né, que favorece esse tipo de comportamento da taxa de câmbio, né, que é um comportamento montanha-russa, vamos dizer assim. E as metas de inflação... elas priorizam a política monetária, a política de controle de preço, em detrimento de todas as outras. Então, você subordina ali a política fiscal, a política cambial, está tudo subordinado a um controle de preço. Inclusive, no Brasil se usou muito a taxa de câmbio para controlar sempre, preço. Sempre, né? Sempre se usa. Inclusive, agora o grande risco é a volta desse instrumento. Pedro, é evidente que tem um jogo ideológico por trás disso, que esse financismo aí dominou a própria política econômica americana. Mas quando vem 2008, você começa a ter uma revisão, inclusive, nas organizações, nos organismos multilaterais. Por que essa dificuldade interna aqui brasileira de você ter uma discussão não ideológica e técnica sobre esses temas aí e sobre a questão da dívida pública aí como um fator aí de assalto contra o orçamento, né? Sem dúvida. Eu acho que o debate brasileiro está muito preso a dogmas que são pré-crise de 2008. Você tinha um paradigma econômico até a crise e esse paradigma vem sendo questionado na academia, nas instituições multilaterais. E isso vale para a política cambial, para a política fiscal, para a política monetária. Isso. A gente mantém um rigor e uma crítica a qualquer forma de flexibilização que não é compatível com o debate internacional. Do ponto de vista da política cambial, o mundo todo começou a fazer controle de capital. A própria Suíça fez piso para taxa de câmbio, né, e você começou a variar. A política monetária nos Estados Unidos e no Japão é completamente heterodoxa. Né, e a própria política fiscal. Né, você tem várias formas de flexibilização da política fiscal que estão sendo adotadas. Essa história de que o gasto público não impacta no crescimento, isso já foi abandonado. Então, mas essa ideia de... Por exemplo, aí quando você pega a mídia, tudo, de confundir todo o gasto público como se fosse desperdício. Colocar a inflação ainda hoje como um elemento único aí em cima de emprego, de nível de... Colocar políticas de ajuste fiscal que eram procíclicas aí, que você sabia que ia derrubar a arrecadação. Isso aqui é muita irracionalidade. Isso aqui é um desenho ideológico, não? É um desenho ideológico, né? Eu diria que há uma finalidade por trás, que é impor um projeto de país diferente. Então, digamos, os mais espertos sabem que essa política vai levar a uma recessão, que vai aumentar o desemprego, etc, etc. Mas isso favorece um determinado redesenho do Estado brasileiro. E isso está sendo feito não é só agora. É desde, na minha opinião, desde 2015, do início de 2015, quando se pretende fazer um ajuste, que é o ajuste da austeridade. A austeridade, ela pretende arrumar a economia... Economia inquieta. Jogando salário para baixo, jogando o gasto do Estado para baixo. É como se a partir disso você fosse melhorar a competitividade e fazer crescer a economia. Mas vamos pegar as críticas que se fazem ao Guido aí, com aquele conjunto de incentivos aí que teriam que realmente não tinha a questão das receitas. No caso de substituição de folha de pagamento por faturamento, havia uma queda nítida aí. Onde que o Guido errou? Olha, eu acho que o Guido errou, e a gestão da Dilma, aí um olhar um pouco mais amplo, a Dilma fez uma aposta no setor privado. Uma aposta, o que a gente chama da agenda Fiesp. E aí teve vários componentes. Ela fez um realinhamento de preço macro, que ao meu ver estava correto. Você fala de 2015, você está falando? O primeiro mandato. O primeiro mandato. Aí eu estou pensando no Guido. No próprio, né? No próprio e o símbolo, mesmo. O símbolo dessa política, e aí tem tudo a ver com a gestão do Guido, foram as desonerações. Qual é a ideia das desonerações? Você dá uma folga no balanço das empresas para ela investir, para gerar crescimento, né? Só que não gerou crescimento. Mas aí está o negócio. O câmbio, ela deu um desafogo, depois você tinha um conjunto de situações aqui que não aumentavam a demanda. Então, quando você dá o desafogo para a empresa recompõe o caixa, mas o investimento depende da demanda na frente. Exatamente. Você não tinha essa demanda na frente. A gente costuma dizer que o efeito multiplicador dos gastos públicos são muito maiores do que das desonerações. Tá. Em particular, do investimento público. Acho que ali que era... a aposta central. Ela não fez essa aposta. Né? Mas nada disso era tão grave quanto o diagnóstico que se formou no final de 2014. Né? Um diagnóstico de catástrofe fiscal, de desarrumação completa das contas públicas. Não era verdade. Não era verdade. Você tinha, de fato, um problema fiscal para resolver. Mas não era para virar completamente a política no sentido de um choque liberal, como foi feito. Aí foi um erro completo, que, ao meu ver, criou as bases econômicas para esse processo de deposição da presidente. Porque não só os efeitos econômicos aqui, mas a perda de credibilidade perante o eleitor, né? Sem dúvida. E como é que você está vendo daqui para diante aí com essa tentativa de definir teto para despesas, de não ter limite para juros, olha, do câmbio apreciado? A gente está vivendo um momento extremamente grave e, ao meu ver, crucial. Essa discussão do teto, eu acho que é a principal discussão, e eu não digo nem econômica, eu acho que trata-se da discussão de um projeto de país. Né? Porque o nominalismo, ou teto para despesas, o nominalismo porque você só reajusta a inflação, então você congela os gastos. Né? Agora define como ponto de partida uma receita lá embaixo. Receita lá embaixo. E mais do que isso, a população cresce, claro. O PIB cresce e você congela o gasto do Estado. O que vai acontecer em 10 anos? O Estado vai diminuir. O que vai acontecer em 20 anos? O Estado diminui mais. E tem uma coisa que é mais grave. Né? Você tem alguns gastos que não dá para diminuir. Por exemplo, o gasto com previdência, você não vai impedir a população de envelhecer e nem mexer em direito adquirido. Por mais que se reforme a previdência, é um gasto que deve crescer um pouquinho. Então, hoje em dia, o governo federal gasta em torno de 8% com previdência. Daqui a 20 anos, vai continuar com 8% ou, quiçá, 10% do PIB com previdência. Né? Em 20 anos, a conta que eu fiz, o Estado vai reduzir o gasto do governo federal, que hoje é 18%, vai para 12%. Desses 18, é uma saúde, educação, segurança... Exatamente. Desses 18%, tem 8% que é previdência, então tira fora. E aí depois tem saúde, tem educação e tem todo o resto. Você tem um judiciário, tem um exército, tem tudo. Então o que você vai fazer? Você vai reduzir, daqui a 20 anos, se tiver uma taxa de crescimento de 2%, 2,5%, foi a estimativa que eu fiz a partir de 2019, o Estado... O governo federal reduz de 18 para 12,5. Sendo que desse 12,5, 10 é previdência. Ou seja, não sobra mais nada. E fora isso, você tem toda uma pressão dessas corporações públicas que têm poder de Estado para conseguir o seu quinhão aí. O que está acontecendo com o judiciário, o Ministério Público? Não, é uma regra que impõe um projeto de país com Estado mínimo, que é absolutamente incompatível com a Constituição de 88. Não dá. E é uma regra que matematicamente tem problema, porque você estabelece mínimo para educação e para saúde, ou seja, você vai ter que manter aquilo, né? Mas daqui a 10, 20 anos, dependendo do crescimento, simplesmente não vai caber, vai achatar tudo. A não ser que você privatize o exército, entregue para os americanos ou o judiciário, porque é uma regra que simplesmente não faz sentido nenhum. Né? É uma regra esdrúxula, é algo assim que é uma catástrofe para o país. Né? E daí um governo ilegítimo definindo uma regra que vai vigorar para os próximos 20 anos. Exatamente. É uma regra que não passaria nas eleições. É isso. Só um governo ilegítimo para fazer isso. E daí, por isso, aí chega, digamos, o ponto central político aí que é incompatível com as eleições de 2018. Para quem está no poder... E daí você tem todas as ameaças que eu acho que vão crescer aí em relação a 2018. Exatamente. Agora, tem um detalhe. Eles fizeram essa regra de longo prazo, mas no curto prazo eles aplicaram uma espécie de keynesianismo fisiológico. Isso. Né? Que serve para legitimar a outra regra. Exatamente. É um assalto nas duas pontas. É um assalto, porque no curto prazo eles têm licença para gastar esse ano, né? E aí depois eles impõem um projeto de país, que é um projeto de Estado mínimo. Que é um projeto que nunca passaria nas eleições. E quem ganha com esse projeto são as corporações que enxergam o Estado como um competidor, né, que querem se apropriar de áreas que o Estado domina, de saúde, de educação, etc. Não, mas com uma população que... Você não define um projeto de país com esse modelo. Exatamente. Na verdade, você até define um projeto ultraliberal. É, mas é incompatível com os graus de pobreza que nós temos aqui. Não, não tem. A não ser que você queira que as ruas sejam invadidas daqui a anos. Aí por... Sem dúvida. A gente pode formar bolhas, fazer muros em São Paulo, etc. Pô, não, é uma maluquice. É uma maluquice. Isso aí, Pedro. Boa, boa. Quanto tempo deu? 25. É? Beleza. Ótimo. Mas Deus me livre, rapaz. E eles estão vendendo a ideia como se no exterior tem esse tipo de regra e tal, mas não tem, não existe isso. Isso é uma maluquice. Um país emergente, vai com... Isso é lógico. Até que tem os países que já têm um grau de avanço social, eles colocam uma regra de gasto, mas o gasto sobe junto com o PIB. Claro, ué. Então você vai, daqui a, vamos dizer que o Brasil vai crescer 2% ao ano. Então o gasto cresce 2% ou 3%, mas não lógica, zero. Então toda a lógica do PIB é que o crescimento, se melhorar o PIB per capita, o PIB per capita, você aumentando a inclusão, você tem aumento das demandas em todos os serviços públicos. Exatamente. Só que você quer jogar o pessoal de volta para o mato. Conforme cresce, você distribui o bolo. Né? O que eles estão dizendo, ó, se crescer, não tem distribuição. Então é... Deus me livre. Mas é melhor você lutar contra esse governo do que ter que criticar aquela porcaria da Dilma. E agora, como porcaria, é uma boa mulher lá toda, mas não... E agora, você tem que criar um mito, né? Então, você vai ter... Eu fico curioso para saber como é que era o Pinochet. Que disseram que foi um caos também lá no Chile. Mas ele era declaradamente autoritário, né? O Allende, porque virou um mito político aí, por conta, mas parece que o desarranjo lá foi similar também. Viu? Foi, né? Agora, quando você pega o Jango aqui, o Jango era muito mais consistente do que a Dilma foi. Que a Dilma. Pô, eu tô terminando a biografia do Walter Moreira Salles. Ele foi ministro do Jango lá também. Então, o Jango tinha as incertezas dele, as inseguranças entre o Santiago e o Brizola, tudo. Mas tinha um baita time no entorno dele lá e as tais reformas de base lá eram reformas substantivas aí de aperfeiçoamento. E a Dilma não teve nada. Ela não tinha uma dimensão aprofundamento da democracia. Quanto você traz aí de criação? Esse negócio de entender a nova, o pós-inclusão aí. E o Jango colou nas bases, né, no final do mandato dele. Coisa que a Dilma não fez. Não, ele ficou numa situação complicada, que é o seguinte, ele para compor com as elites, ele tinha que se afastar.